upper November 866 then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, left turn. Momo departure, Gabit transition, call code 5473, depart control frequency 119.35. Papa, Papa, 10-5 level 350 upper whiskey 50 to Mike Sierra, Sierra for November 866, flight plan route runway for departure 10, left turn Momo transition Shebit, walk 5473, and departure frequency 119.35, Portugal 1567. Air Portugal 156, read back correct, coming right to start up and the pushback. Sully, we are ready for push and start. And 11 Air Portugal 1567. Tango India Bravo, prossiga para o solo. Tá, de parte 4, quando é complicado, uma hora de voo local no posto da barra, aguardando o cruzante. Ok, entendido que prossegue via corredor Axé até o farol da barra. Farol da barra, tá. Tango India Bravo, voo local 500 pés, decolada pista 17, curva direita, corredor Axé. O transponder 01133, controle 119.35 e a torre 118.6. 500 pés, 500 pés do litoral sul, corredor Axé, 118.35 e a torre 0133, é o transponder 118.35 e a torre 118.35. Tango India Bravo, cotejamento correto, para acionamento e táxi, torre 118.6, confirme o PLB e o pátio. PLB 03-44 da AB. Gente, bom voo. Para o táxi, voo no 567, 83 a bordo, 4 horas, confirme. Livre acionamento, chama o táxi. Até o ponto de espera, pista 10. Quando lá, torre 186. Ajuste 10. 10, bom voo. E aí, Alfa, ponto de espera 10, 286. Que legal, 10, 10. Grato, voo, não sei quem é certo. O 9059, a Lima tem. Ground, good afternoon, go 1273. Go 1273, uniform information, stand by 8C clearance to confirm. Okay, stand by 1, go 1273. IME 03, solo agora aos 30, direita 121, decimal 9, solo, bem-vindo. Obrigado, senhor, até um pouco, 293603. 273, are you ready to copy? Yes, sir, I'm ready to copy, go 1273. Go 1273, clear to Sierra Bravo Charlie Foxtrot, flight level 37, correction, 360 via Pezulu 16. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, Leda, after direct breed position, is call code 5475 and departure control 119.35. Okay, go 1273, copy. 8C clears to Sierra Bravo Charlie Fox, flight level 360. Via uniform Zulu 16. Departure runway 10. Dial departure, right turn, leader intersection. Escort code 5475 and departure control 119.35. Go 1273 after Leda position, fly direct Brady position. Bravo Romeo India Delta Echo. Okay, after Leda, fly direct Brady intersection. Go 1273, read back correct, coming right to start up and push back. Roger, call you back when ready to start up and push back. 31, controle 1, 9.35, bom voo. 19.35, boa noite. Taxa via Alfa Juliette, portão 07. Obrigado, Alfa Juliette 07. Júlio, boa noite, chegou no 9.059. 9.059, contato radar, subo 400, saída da El. 400 da El. Para Guarulhos. Ok, Gol 940, informação em curso e uniforme, copia? Copia, é uniforme, da uniforme. Gol 940, Guarulhos aprovado, nível 360, via Peruíbe 50. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Pidev com curva direita. Transponder 5477, controle 119.35. Autorizado 360, uniforme Amplio 50 da Elde da Pivet. Transponder 55, controle 1935. Gol no 940, saída da El, Leda, após direto, posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. E o transponder 5477, gol no 940. Ok, autorizado da El, Leda. Oi, Salvador, gol no 567, próximo operador 10. Servando Airboys, ali mantém a porta. Ali mantém a porta, 567. Dia Bravo, fora de solo. Sim, Dia Bravo, decolado agora os 33, controle 10935, agressão na Xé, bom voo. Bravo, perdona. Tango Dia Bravo. Sequência. Ok, vou fazer o check rádio, obrigado. Ok, agora clareza 5, gol no 940, cotejamento correto, chame pronto. Para pronto, gol 1940, obrigado. E01 no chame Recife, 13325, alterno 288. Vicente, decolado agora os 34, Salvador, controle 119.35, transfere, bom voo. Controle Salvador, 119.35, uma boa noite, né, 3897. Salvador, boa noite, TAM 3897, cruza 1700 pés da El Leda na sua escuta. 3897, contato radar, subo 340, saída da El. 340 da El, TAM 3897. 11, 56 approved, push and start, call me right for taxi. Push and start approved, call back for taxi, possible, 1567. No 567 em decolagem, 110 com 10. Decolagem da 10, gol no 567. 3, 2, 1, 2, 1. Tan 3897, subinicialmente restrito nível 320. Inicialmente restrito ao 320, Tan 3897. Gol 9059, chame Recife, frequência 3325, alterno 288. 3325, 288, boa noite. Cravo, Gol 567. Gol 601, vai cruzar o nível 220. Ele foi instruído a chamar Recife, 3325, alterno 288. É, nós não cotejamos. Vai chamar agora, então. Controle Salvador, Gol 567, decolado passando 2000, gole o fito. Ono 567, contato radar, Subal 360, saída gole. 360, saída gole, Gol 567. Gol 1273, request startup. Pushback, gate 13, gate 3. Gol 1273, gate number 3? Yeah, 03, gate, gol 1273. Gol 1273, approved push and start, call me right for Texas. Texas, gol 1273. Boa noite, Victor de Prato. Confirme, controle. Gol 776, boa noite. Boa noite, no 776. Identifique, chegada é a Mari, desça ao 050, pro Editap. 050, Mari, pro Editap, gol no 776. Ok, então já bravo na escuta. Ok. Paulo Salvador, gol 9231 para o pushback acionamento, ponte meia. Gol 9231, agora apenas alguns instantes para iniciar aqui. Guardando. 2288 3325 288 3897. Taxi goal 1273, POP 140, endurance 3 hours and 23 minutes, and alternate Sierra Bravo, Kilo Papa. Tour taxi via Indian Alpha, holding point 110, then tower 118.6, altimeter set 1010, have a good flight. Altimeter set 1010. Correct. 010, it's correct. Okay. Voo 9231, tem alguma aeronave atrás de nós? Que restringe nosso push? Portugal já vai iniciar o táxi, voo 9231. Gente, obrigado. Solo Salvador é o voo no 940 para... Tower goal 1273, hold the point, ready. 1273, clear takeoff, runway 10, wind is 120 degrees with 11 knots. Roger, clear, line up and takeoff, go 1273. Zero 08, inicia de imediato. Afirmo, 940. Autorizado, vou 940, chame táxi. Chamar para o táxi, 940. going, Portugal 156. Hi, the Portugal 156. We would like to remain on this position for about 5 to 10 minutes. Okay, Portugal 156, call me when ready. Call you ready, Portugal 156. Obrigado. Iniciando no 8 gol no 940. Valeu, bicho, chamo teste no 940. Bora. 1939. Salvador, departure for true, good evening. This is Gol, 1273. Good evening, 1273. Radar contact on departure, climb and maintain level 360, dial departure. Dial departure, climb dial, flight level 360, go 1273. Para o táxi, Gol 9231 com 6, a bordo, 6, 5 horas, alterna com 061? 6, meia dúzia. Autorizado táxi, via parte, Juliette Alfa, ponto espera 118-6, ajuste no 0 no 0, bom voo e boa noite, Gol 9231. Vai, Juliette Alfa, quando lá 118-6, uma boa noite, bom final de semana aí. 9231. Para o táxi, Gol 1940, 159 a bordo, 4 horas e 20, alterna com 5. 0 táxi via parte, Juliette Alfa, ponto espera 118-6, ajuste no 0 no 0, bom voo e boa noite. Parte Juliette Alfa, ponto espera 18-6, Gol 1940, boa noite. Olá, muito boa noite ao 317 para o Galeão, a cliente da Vitor. É 397, só um minuto para a Copa. Afirmativo. Estabilizado, Gol 9776. Gol Sector 776, complete o LS, chame torre no 9716. Gente, chamar a torre 186, o gol 9776, obrigado. Salvador, boa noite, vou 9231, só esperar dar uma 0. 9231, além da decolagem sem parar de imediato? Negativo. Então mantém o ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, gol na 776, uma boa noite, passando externo, baixado travado visual. É avistado, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus, com 11. Livre pouso, gol na 776. Salvador, departure control, go. 1273. Dial, position, testing, 160. 1273, call receive center, 13325. Receive center, 13325. Nome 231, observando o tráfego da companhia, após a Lima tem. A Lima tem após, boa, 9231. E Upper Whiskey 50, B10, após Upper November 857, até Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, após Intercept Upper Zulu 16, até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14, até Toquim, decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto B10. Aciona o transponder 5506, frequência do controle 119.35. Está autorizado então o Galeão no 3-0.